Marcado, então é? Autorizado Impeach 2000 pés livre ali, ó. Claro, Impeach 2000 pés, 2, 3, 1, 2. Lima Vitor Charlie Romeo Bravo, contact 96 Kennedy frequency 125, the small one, backup 13395. 1251, 1235 Second frequency 13395. Backup 13395. Conta de passeio 223, vamos se aproximar pelo setor sul, o Impeach fica fora, seria Cari. Prossegue pra Cari. Área 231. Controle Salvador, 4206. 4206, voa Dael. E autorizado, descido até o 120. Dael, até o 120. Voa do 4206. Chile 1359, good afternoon, stand by for cops, just a minute. Ok, that's fine. Tower 1984, Fox, Papa Mike, Bonds, Tower 2. Israel, o nome é nosso. Lave 263, Alfa Kilo Pátio 3, agilizando, fica atento ao sinalizador. Ok, Alfa Kilo, Pátio 3, assento finalizador, então 263. Aí, Fox, Papa Mike. Lineup and maintain position, Fox, Papa Mike. Fox, Papa Mike. Na final, 231. 145, número 34, prepara dela. Ah, você escuta. Lave 263 da Gol na escuta. Na escuta, prossiga. Mantenha a posição aí pro, no través da posição 1, o balizador deve estar chegando na posição, vai ser. Deve ser a 1 essa posição, é clérico. Tá, então posição vai ser a 1, não vamos manter a posição na entrada da, do Pátio 3, então, lá 263. Gol 9620 para o táxi, 160 a bordo, alternativa Gatinho. Serra Bravo, Serra Golf, autonomia 0307. Controle, Salvador, boa tarde, é o Conto 28. Quando lá, torre 1895-16. Pátio do DF Alfa, Montenegro da Golf, quando lá, 1895-16, gol, 62. Quando 22. 330, mantendo a reta do 2500, conta. Passeio 230, estabilizar o localizador. Tem uma torre agora 118, 95. É 095-223, ano boa. Boa. Perfeito. Tendo mais desse mesmo. Ok. 2231, estabilizado no bloco. Passaria do 2231, continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 016. 231, 1016. Eu me transpondo 0227, 0227, identifica o meu avião. 2263. Ok, só que aí não ingresso no 1, vou ter que ingressar em outro. 7. Ian, que tipo de equipamento? 432, morreu. Corredores visuais. 1.500 pés, o Romeu tá aí. Demagê, vai reportar a Paripa. Fox, Papa Mike. Falou. Xanema 314 ali, da cola separada, pista 28. Afirmativo. 314, autorizado, aliás, decolar, pista 28, vento variável, 3-2. É, decolar, né? 314. Agilizando, 6314. Agilizando. Sir, take off runway 28, climb to 2500 feet. Oh, no. Change 9263 constante, só mantém a posição na quilha. Positivo. Charlie Papa Charlie, clear taxi ahead until the exit of April 3. Report to enter April 1. Autorizado, beleza, reporte. Autorizado, reporte, 62, 07, autorizado táxi até o través do portão 62. Táxi até o través do portão 62. Baixaredo 2231, no cheque o trem, autorizado pouso pista 28, vento variável 3 nós. E pouso 231. Oxenema 13 no 4, decolado 232, controle 120, decimal 8. 08, boa. And flight level 100. Until the exit of disabled. Do you have condition to taxi a little bit forward? And then make a 180 to taxi AQ. So it's easier. Make a 180 to taxi AQ, then kilo alpha until holding point taxiway Golf. Air tower 180.195 at 2.7.1016. Have a good flight. Bravo Delta e mantenha a posição na saída do Pátio 3. Fox Papa Mike. Go ahead, Fox Papa. Please, sir. Change your score code again to 5407. 5407. 5407, Fox Papa Mike. Thanks. Está estabilizado, Xané. 6210. 6210, torre 11895. 1895. Alfa, no Golf, 6295, 3, 2, 1, 7. Juliette, Bravo Delta, após o TAN, ingressa no pátio com contorno de portão e chama na Lima. Após o TAN, contorno o pátio principal, chama na Lima. Juliette, Bravo Delta. Autorizado, Lima, pelo Bravo. Autorizado, 085, estimado para pouso, pelo Bravo. Chama o pouso lá, 00. 2000. Isso. 28, vento variável 3 nós. Vai iniciar a decolagem 28, gol 1097. Mike, then upper whisk 10 and then F5. Departure from 10828. After departure, maintain heading until 2500 feet and then turn left on 11-1. Departure. Squawk 5440, Salvador approach frequency 120, decimal 80. We are here to Sierra Gold, Alpha Sierra, Departure will be Elefa 1. Elefa 1, perfeito. for air, call me ready for pushback startup. Okay, we'll be back ready. Stand by just a minute. Passarei do 2231 no direita alfa até antes da Juliette. Direita alfa antes da Juliette, 2231. Desce até o 120. Prova de Poprim até o 120, 9301. Primeiramente, pague para isso, vai voltar, Tória. Controle Salvador, boa tarde, gol no 097. 097, na via saída, ela é só Uno, sobe 360, no 097. Via Leção 1, na seção 360, gol no 097. Mantém a proa até 2.500, depois cruza a esquerda, da Leda Montiva, 5435 no transponder e 1208 é o controle, voo com 1169. Correto, chame pronto, posição 4. Vai para a tabela. Climb to level 380. Clear to climb 380, false Papa Mar. 4.3145, somente aguardando autorização. Condor 22, chama agora o centro Recife no 26.85, alterno no 2545. Condor 22. Aliás, mantém pista 28. Ali mantém 28, agora 9.6. 685, alterno no 2545. Condor 22. Já 3145, pronto? Sim. Galeão 360, P November 857. Decola da 28, proa até 2.500, ao atingir curva esquerda na Dael Leda Irume. 5431 transponder, 1208 controle. Prisando Galeão 360, P November 857. Decola da 28, mantém a proa até 2.500 após Dael Leda Irume. 5431 transponder, 208 controle. Está na portão 1. Correto, chame pronto. Espectro na verdade. Pronto, 3145. Certo, um minuto pro custo, a aeronave que está livrando a pista agora vai ingressar pro parque. Tem que ela parquear ser autorizada. Ah, você escuta. Recife Center Frequency 125 of the small ones, the capital 13395. 125 decimal 1, say again, the second code of the system. 13395. Salvador, gol no 097, poderia voar Mótivo. Salvador, boa tarde. 0210, Índia, até posição 4. Posição, o 6210, mantenha a posição no ponto de espera da Índia. O ponto de espera da 10, a posição 4 está ocupada. Essa posição dele está agora, esse. 2-6-8-5-2-5-4-5-2 no 63 no máximo. Última fase, aguarda no 3. Afirmativo, meu comando. Sente com a rolagem da aeronave. Desce para 2010-2016. Afirmativo, CARI 2000 por 9-3-0. Uma vista Charlie para Charlie, mantém por isso. Ciente seu tráfego no TQS, gol no 097. Já lembrou a casa, não, mas tem a Marcelo Bravo. E Marquilo Bravo, chama agora o centro Recife, no 288, alterno 260. 288-0, obrigado. Salvador, boa tarde, gol no 869, entra a informação isso. 869, boa. Sobre identificação, desce na via chegada em pit para 4.000 pés. Em pit para 4.000 pés, pode fazer o LS aqui da 28, lançado pelo 363. Muito obrigado, vai Controle, boa tarde, 966. Boa, 966, após 2.500 pés, sobe conforme autorizado. Então, desde a decolagem, sobe conforme combinado. 2-0-9-9. Controle Salvador, gol no 097. 097, mantendo escuta. O 4206. Autorizado a final de nave, reporta estabilizado, visto MTC. 2016, reportado estabilizado, está 206. Azul 9301, reduz velocidade para 190 mais número 3. 190 nós, reduzido 9301. Decolagem pista 28, vento variável 29. Decolagem 28620. Bono 097, chama agora Recife no 288, até no 260 no 097. Bastões, então 288 até 260, bono 097. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Forte livrando a pista para Bata, Rumo ETM. Forte livrando, ok, on the airborne to AB gate number 6, Nakili 1359. Gol 620, decolar 243, controle 120, decimal 8. 208, gol 62. Controle Salvador, 620, mantendo a proa de colagem, passando 1300. 620, 370 na saída Aron, curva após 2500. 370 na Aron, curva após 2500, 620. 359, clear taxi, taxiway Juliet Alpha, until taxiway Golf. There tower, vamos nisso, my 5-27-10-16. Ok, India Alpha Golf, 118.5 with tower, and altimeter setting, 1016. Aqui de 1359, boa tarde. Lima Vito Charlie Papa Charlie, clear for takeoff runway 28, wind 230 degrees, 2 knots. Lima Vito Charlie, 189, azul 4206. 895. 1895, o 4206. Azul 9301 após SCARI, autorizado Serra Vitor 364, reporta final. Reporta aí final, 9301. Azul 4206, continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 016. No 016, 4206, aguardando. Alô, TAM 3145 para o táxi 178, 3:30, Campinas. Para não estar recebendo ainda, Bravo, Serra, certo? Tá bom, certo. Aviso Charlie, Papa Charlie, Airborne at 46, Salvador Departure, 120, decimal 80. 120, decimal 80, Papa. Zabalo Departure, good afternoon, you're Victor Charlie, Papa Charlie, on Dalio Park. Victor Charlie, Papa Charlie, ready to contact, climb maintain at level 400, the hell departure, climb maintain level 100. Climb maintain flight level 100 on the hell departure. Climb maintain 100. 100. Tem 16, copia a guarda para a direção do 19. Não, então 160 pode ser, 2231. Gente, só um minuto, capaz. Direto com antena grande da presente, super restrito nível 330, até a liberação com centro Recife. 330, direto, restrito, voando com antena grande, 960. Atingindo o 120, o TAM 3560. Quero ver agora para o nível 050. 050, tá, 3560. Com 869, isso para 2000 pés, ajuste 1016, reporte. Localizador 328. 2000 pés, 1016, mais uma vez estabilizado, ele é, 328. Boa noite, menor. Com 966, chame centro Recife em 12685, alterno 12545. 2685-2545, 9 meia meia, tá bom. Close to 10,000, Charlie, Charlie, Papa Charlie, climb out at level 400. Ela mantém 400. Quer posição 1? Só uma, 60 reduza para 2209. 2209, 3560. 9301, visual estabilizado. 6301, complete LS, chame torre 1895. 1895, bom trabalho, colega. Cancelo Golf, ingresso a corredor. Caixa Prego, Zera Cruz, Interlago, 2216, reporte para descer. Não, não vou baixar travado 9301, não. 9301, autorizado pouso, pista 28, vento 210 graus, 29. Gente, 9301. Já 3217, decolado a 51, mantém a proa até 2500 pés, chama controle, 20.8. Opa, Tchad, Sierra Romeo, Salvador Pacífico. 3217, entendeu? Chama controle, 208. Afirmo. Controle de Salvador, Altan, 3217, decolado. 3217, boa tarde, contato radar, saída da EL, suba 1100. É, confirme, foi pago, manter proa até 2500, após 2500, curva de estrada EL. 00 Nadael, de acordo com a carta. Então, ciente, fazendo curva esquerda no momento, subida da EL, é isso. Só Papa Charlie Sierra Romeo, confirme o que eu estou falando de voo. No código 0226 e confirma o tipo de equipamento, de altitude. Mantém proa até 2500, quase atingir, inicia a curva direita, no perfil da Mongo, transição batata. O transponder é o 5423 e o controle 120, decimal 8. Controle Salvador, esse é para o meu braço de ar terra. Vitor Charlie Papa Charlie, Canal Recife Center, um frequency 125 decimal 1 ou 13325. 125 manter em condições visuais, evite área proibida de Camaçari, reporte 10 milhas na passada de Salvador. Vitor então, 3560, pista para 2000 pés, ajuste 10 no meio, reporte localizador pista 10, coisa na pista 28. Para 2000 pés, ano 06, reportará no localizador da 28 TAN 3560. O 620, chama de centro Recife, 12685, alterna 2545 2545 Recife, 620. And it's the Airborne 54, Salvador Departure, 120.80 120.80, Lancile 1359, boa tarde. Oi, boa noite, Anderson 95, boa noite, meu nome, boa tarde. Salvador, boa tarde, Lancile 13 Financier, climb in 1200 to 320. Lancile 1359, radio contact, climb maintain for level 320, level 1 portion. Okay, clear to climb and maintain for level 320 on Alpha 1 departure, Lancile 13 59. 3217, ele vê ascensão 300 na saída da EL. Autorizado, reporte passagem de voo no 1-69. Autorizado a decolagem, pista 28, vento 210 graus, 3 nós. Iniciando para 3145. 5 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame de aos 120, decimal 1. 120 da Alfa, Grato, e uma boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador, Papá Romeu, Romeu Cabral. Papá Romeu, Romeu Cabral, prossiga. Romeu Cabral decolou de Serra Índia com Índia, comprou de Serra Índia de Alta Lima. Manter 500 pés, um a bordo, código alocado é o 0165, Romeu Cabral. Jorge Bravo, responde final. Pega ajuste 10 no meia. Bravo. Pista 69, autorizado pouso. Pista 28, vento 210 graus, 29. Autorizado pouso, pista 29. Boa noite, 69. Pista 3145, decolado a 55, controle, número 20, decimal 8. Prato, boa. Serra Índia com Índia, comprou a sul do litoral, a 500 pés, tráfego adicional, outro helicóptero, ao norte do aeródromo de Salvador, aproximadamente meia dúzia de milhas, com destino ao Serra Índia com Índia, também a 500 pés. Pode utilizar algum campo, São Paulo. Tá, Sierra. Valeu. Controle Salvador, USA 3145, cruza 1610. 3145, contato radar. Vive a ascensão da presente para o nível 360 na saída da EL. 360 na da EL, USA 3145. Sólida 3560 estabilizado. Transponder, tráfego do helicóptero agora 12 horas, 2 milhas, a 500 pés rumo sul. Tráfego adicional, outro helicóptero, 500 pés, 10 horas, 7 milhas rumo oeste. Tráfego, ficará atento. Estabilizado 3560. 3560, Liga Leste, Chumetorre 1895. 1895. Só o teste para copo, eu tenho uma alterna 1-3-3-9-5. 2-5, decimal 1-3-3-9-5. De Salvador, eu tenho 3-5-6-0, sinal baixado, travado visual. Então, 3-5-6-0, ajuste no 0 no 6, mantém aproximação, guarda pista livre. Mantendo a guardando pista livre. Correção 090 para ingresso na longa final da 197 para evitar o tráfego a ser pulando da pista 28 de Salvador. Já de imediato, mantendo 090, senhor. Então, reporte visual com campo, Charlie Sierra Romeo. Vou falar visual com campo, senhor. 69, mantenha na Índia. Na ataque Índia. Sim. 200 graus, 04 nós, cheque trem, pouso autorizado, pista 28. Gente, ele pousa na 28, são 3560. Controle Salvador, o carro Serra visual com pouso. Salve, Serra Serra, frequência livre. Vive, graças, senhor, o Serra Serra. 0116, obrigado, estou já na longuíssima da 17. Gente, mantém a aproximação no 7, aguarde autorização para pouso. Informa o tráfego final para a pista 28. Aguardo autorização, senhora, se escuta. Frequência Bravo, final para pouso. Frequência Bravo, frequência livre. Bravo. Tornou de Golo 169. Golo 869, segue a linha da companhia. Ingresso na Índia e vai até o portão 62. Vai até o portão 01, Golo 869. Meu, tem algum, me escuta? Confirma o sucesso sobre voo? Qual a radial ideal de saída? 9, Ronald Recife Kendall, frequency 128.8. 128.8 with Recife Sender, Lanchile 1359. Boa tarde, 128. E de lá ficar no aguardo para prosseguir a baixa altura até o hangar 5. Charlie Serra, o meu ajuste no 0 no 6, autorizado o pouso pista no 7, avistado no momento. Grato. Tan 3560 no sol 901, libera para a esquerda, taxiway Delta. Chamei solo em 121, decimal 9. Solo 219 na Delta. Luta 3560. Tá 3560, mantém a taxa Delta. Mantendo a Delta, tá 3560. Pronto, eu vou copiar. RMAR, RMAR, sobrevoo Ipirajá, 500 pés, decola da RMAR, coordenação com a torre, inicialmente com Proa Norte, O transponder 0135 e o controle 20-1980. Três a bordo, para acionamento de decolagem, torre 395, ajuste no 0, no meio goleiro. É 3560, após a aeronave da Gol, ingressa Alfa Quilo, para o Parte 3, 2, Romeu. O Gol 985, Alfa Gol, Parte 3, 2, Romeu. Alfa Quilo. Alfa Quilo, Parte 3, 2, Romeu. Azul 6999, copia. Transiga, 6999. Campinas, autorizado 340, via Pesolu 90 até Futávia, após o Pesolu 6, segue conforme. Decola da pista 28, mantém proa até 2.500 pés. A atingir, inicia a curva esquerda no perfil da Dael, guia da Mótima. O transponder é o 5456, controle em 120, decimal 80. Campinas aprovado 340, via Pesolu 0, Pubave, Pesolu 6. Decola 28, mantém o eixo até 2.500 pés, depois curva esquerda, no perfil da Dael, Leda, Mótica. 456, transponder 208, controle azul 6999. Correto, chame pronto para o espectacionamento no portão 3. 6999. Azul, se aponta às 3, no final da volta, de cima do gol. Soldado Pastoreiro 2231 para posicionamento, posição 1-4. Pastoreiro 2231, remoto 1-4, autorizado, chefe de carro. Espaço 2231. Confirme o tipo de equipamento? Carro 402. Olha o que C35, chame centro Recife, tem 125, decimal 1, 0133, 95. 2-8 na ponta da decolagem. Bom, 1-1-69 autorizado a alinhar e manter pista 2-8. Alinha e mantém 2-8, 1-1-69. Mas o Lugolfo avistado, vento 170 graus, 03 nós, pouso autorizado, pista 17. Brasília. Pelo 22, táxi, parte 1, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da Golf, quando lá, 1895, ajuste no 096, uma boa viagem. Autorizado táxi, Juliette, Alfa, Golf, ponto espera, sempre 295-2231, no boa. Alfa 2231. Prossiga. É, mas depois de você não reportar que não consegue cumprir a restrição da Momo, o 15DME é no 110. Quente, mantenha a inferior. 223. Salvador Azul 69 no 9, posicionamento ponte 3. Portão 03 autorizado, time TAC. Sim, posicionamento senhor TAC 69 no 9 Azul. Mantenha a proa até 2500 pés, livre decolagem da pista 28, gol 169. Ah, é. Abatango Lima Azul do Golfo no solo 07, confirme local de estacionamento. Libere direito a estacionar frequência livre, uma boa tarde. Romeu, até o Golf, torre. Gente, Romeu, até o Golf. Reporte fora do solo, ajuste no zero, o nome informa o tráfego Boeing 737 da Gol, decolando da pista 28 no momento. Mantenha a proa norte, aguardando a transferência. Afirmo. 1-0, porém a curva agora será à direita. Com certeza, tá? É o Edamote, 69 no 9, aguarda no post-back trás. 1-1-69, decolar 209, chame controle Salvador em 120, décima 8, vovô. 208, 169, boa tarde. Pelo meu golfe, já fora do solo, proa norte, 510. Controle Salvador, gol 18, 1169, boa tarde. Boa tarde, gol 1169, contato radar, saída da El, está presente, subou 360, sem restrições. Está presente, 360, sem restrições, 2500 esquerda da El. É, instrução anterior, é isso? Pode provar, está presente. Para esquerda para Dael, subindo ao 360. Esquerda Dael, 360, bom, 1169, obrigado. Vem nas coisas do hotel, meu bom. 9-1-9, na escuta. Pronto, siga, 9-9. Aguarde só mais um minuto então pro push. Estamos só definindo aqui a troca. Ok, não aguarde então, 699. Hotel, meu bom. Foi o hotel Golf. Prossiga. Está decolado bem, mas está com proa norte, mas com proa Pirajá. É, não está conseguindo contato com a torre. Excelente. Pode manter essa frequência, Pirajá, reporte para regresso, ajuste do altímetro, 10 Romeia, Romeia hotel Golf. Reportará Pirajá, vai manter a escuta permanente, hotel Romeia Golf. Está aguardando, devido que tem uma aeronave na final da 28 já, vai ser a última para pouso, e caso ela livre na Charlie ou na Bravo, aí vai interferir o seu pushback com o ingresso dela. Mais dois minutinhos eu libero seu push. Sem problema, só confirmando então, permanece a restrição de 2500 pés após a curva direita? Não, pode desconsiderar essa restrição, só mantenha a restrição da carta, que é pro até 2000 ou 3000. Gente, 699. A escuta, 69. Aparelho 2231, decolado ao 13, mantenha pro até 2500 pés, chama o controle Salvador em 120.8, bom voo. 2500 pés, chama 120.8.2231, boa. 2500. Zuma decolou. Pede para ser o 2231, contato radar, saída. Vamos, suba o 160. E se acontecer, dá presente direto para a TAP. Direto para a TAP, dá presente 2231, subindo para 160. Taxi Juliette. Ok, até através da Juliette, eu já ingressando aí no pátio 3. Seria melhor ingressar no pátio 3, porque a gente tem uma aeronave da Gol, que é o último. A última aeronave é aproximar para 28. Se ela não conseguir livrar na Delta, ela vai livrar na Charlie. Aí vai conflitar aí com o seu táxi. Então inicie o posicionamento, posiciona a aeronave no pátio 3. Eu ativo tratora, posiciona pátio 3, através de Juliette, o azul 699. Pode recuar até mais, ok? Tá ok, a gente puxa um pouquinho mais pra frente. 251. 228, gol no 169. Controle, passeio 2231, devido a formações, seria de desvio à direita. Uma frente, disseram. Passeio 2231, vivo, desvios, após desvios, direto barreira. Desvio barreira 2231. Pista em uso agora é a 10, está pronto para a cópia? Pronto para a cópia, é a 201, daqui a pouco eu copiei a. Ok, 7. Então está autorizado o Galeão. O nível 360, via UP November 857, até Molso. A decolagem da 10, curva à direita, saída da El, da El Leda, e após Leda, direto Irume. O controle, 120.8, o transponder 5505. Ok, 8-6-2-0-1, avançando para o Galeão, o 360, decola da 10, primeira direita da El, Leda, direto Irume. Tá correto, 6201, chame para o puxa acionamento. Daqui a pouco a gente chama no 5, obrigado. Prodigol 645, Prodigonf para a chega da Bonf, Ajustão 017, pista para o nível 050, procedimento ILS X-Ray da pista 10. Prodigonf, a chegada da Bonf é X-Ray da Bonf. Controle passeio 2231, livre desvios, da proa de barreiras agora passando 160. Barreiras passaria 2231. 231. Por favor, comandor, boa noite, TAM 3567 na remota no 2, cliente da X-Ray, pronto para cópia. TAM 3567, informação em curso agora é a Yankee, pista em uso no zero, está autorizado Brasília, 360 nível, via Alfa Zulu 17, até a Pina, após chegar em Brasília. A decolagem da 10, saída Arbor, após Elefa, o controle 120.8 e o transponder 5510. Autorizando Brasília 360 via Persulo 17, decolada 10 na Arbor, transição Elefa. Controle 120.8, transponder 5510, até 3567. Correto, 3567, sempre o puxa acionamento. Chamarei. Alfa Romeo, Hotel Romeo Golf, torre. Tá retornando em mais 2 minutos. Gente, Hotel Romeo Golf, ajuste no 0 no 7, reporte final ideal da Enrimar. Reportará final da Enrimar, Hotel Romeo Golf. Gol 9880 no solo aos 19, libera a esquerda, taxiway delta, chame solo em 121.9. 219, 9880. Oi, só pra essa informação, vem de calda aí na aproximação inteira, tá ok? Sim, estamos alternando agora a pista para 10. Obrigado. 919, informação, aeronave da Gol já liberou a pista na delta, quando próprio táxi, só informar os dados. Certo, só vai lá. Solo 9880, livre na época. Ok, gol 9880, está livre o táxi via Kilo para o pátio 3. Fique atento ao sinalizador. Ok, em frente Kilo, pátio 3, cheque 9880. Sou 6909, temos 110440, Ribeirão Preto. Azul 6919, táxi em frente, autorizado via Pátio e Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, boa viagem. Pátio Índia, ponto de espera 1895, a torre 6909 da Azul. Problemas, descida terceira, 050, 3894. Bom final, final da Rima. Sente o vento para referência 170 graus, 02 nós, reporte no solo. 170 com 2, reportará no solo, até o meu gol. Oi, Salvador, gol no 869. Cliente da informação, entra. Chamou o solo? Gol no 869 para Brasília, cliente da informação, entra. Ok, 1869, está autorizado Brasília, 360, o nível via Alfa Zulu 17 até a Pina, após chegada em Brasília. Decolagem é da 10, saída Arbor, após Elefa, controle 1208 e o transponder 5506. Autorizado nível 360 para Brasília, via Alfa Zulu 17, a Pina chegada. Cola no zero, saída Arbor, transição elétrica, controle Salvador 120.8, transponder 506, boa noite, menor. Correto, boa noite, menor, chame para o pushback acionamento. Chama pronto para o pushback acionamento, boa noite, menor. Azul 6909 autorizada, alinhar e decolar, pistola 0, vento 170 graus, 04 nós. Alinha e decola 6909 da Azul. Azul 6919, decolado 24, chame o controle Salvador em 120.8. 1208, azul 6919, uma boa tarde. Boa noite. Boa noite. Já recebe as marcações de ILS do Rosário? 645, ponto. Ainda não. Solo Salvador, eu chamei a 201, pushback acionamento, no seco. Autorizado no portão 5, chame táxi, chame 6201. Autorizado, vai chamar 6201. Nadael para o 340, o azul 6999. Chegada Mari, desça para o nível 060. Mari, desça para o 060. O negócio que só não estou recebendo o retorno do ILS Sistema Zero no ar. Informe se estiver recebendo ou em condição de efetuar o RNAV ou o NDB da 10. Usado em PCIF, o nível 350, via Pesulu 17. A decolagem é da 10, saída Puca, transição Caju. O controle 120.8. E o transponder 5515. Autorizado então, recepção 350, e o transponder 15.